check, check. Mic check. Ela. Destino. Destino, mano. Check. Tudo e todos me levava a ser só mais um. Vida monótona e comum. Pouco de segurança, não sei se foi sorte, só sei que foi forte. O norte ao rap me levou e me deu a chance de viver o que amo. Pois a única coisa eterna é o amor. Deu sentido às minhas páginas, com ela sequei-me as lágrimas. O passado apaguei, destino contornei, transformei minha dívida em dádivas. Hoje enxergo meus sonhos mais perto, tô mais esperto. Sei que meu sonho é concreto, o destino é incerto. Por isso não importa o que digam, prossigo e faço o que achar certo. Desacreditarão, criticarão, dedos de seta te apontarão. Mas depois que você vencer, vai ser tudo aquilo que eles querem ser. Então, cabeça erguida, sobe no palco, pega no mic e não trava. Você escreve seu destino, pois destino é só uma palavra. Sigo em frente, sempre mantendo minha mente consciente, compreende, nada vai parar a gente. Medra junto, sigo em frente, sempre mantendo minha mente consciente, compreende, nada vai parar a gente. Destino, tá maluco? Acredito que suas ações valem mais. Fazer nada menos, nada mais. Diversas escolhas no encolho mostre-se eficaz. Que qualquer outro fique pra trás. Que nada te suba a cabeça, só vontade de querer mais. Famílias e pais, eu agradeço, sou abençoado. Mesmo com tudo, cê sai demais. Até arruma um trabalho só, porque meu papel não é assinado. Porque eu só ando em horda, meu pagamento é em história. Uma valotada sem nem o dinheiro da volta. Compra tudo em Red Bull. Dinheiro não sobra, eu nem saio perdendo. Pra mim isso já é vitória. O resto é só questão de tempo, tempo, esse que não volta. Um relógio que eu nunca usei. Mais cedo ou mais tarde, compadre, tu vai ouvir, eu te avisei. Te desapontei, não foi por mal, mas também não foi por bem. A todos que falaram mal do que me ouviu, não te obriguei. Sei que eu posso me fuder, mas o amor não tem saída. E que o destino de ser certinho volte na próxima vida. Pedra junto, sigo em frente, sempre mantendo minha mente consciente, compreende, nada vai parar a gente. Medra junto, sigo em frente, sempre mantendo minha mente consciente, compreende, nada vai parar a gente. Nasci na terra do samba, onde todos os bambas só quer correr atrás de grana, bola e fama. Mas não me engana, nasci blindado, com confiança. Passo por passo, olhando pro alto, cabeça lá em cima, mas sem nenhum medo de olhar pra baixo, de lá onde eu vim. Mas lá não fiquei, desfiz do meu fardo. E falo que quando cortaram minhas asas eu não fraquejei. E o espaço veio pra eu cantar, porque eu não reclamei, trabalhei. Mesmo com sol, frio, vazio, de achar que eu não ia ser mais que migalha de pão. Mas passado foi em vão, o rap me fez, não olha pra trás. Eu não olho pra trás, nunca, não sei, pra lembrar de quem me dizia que meu destino e futuro é brilhante. Hoje faço cada palavra ter valia, porém minha querida, na minha trilha eu não acredito em destino. Cada leão que eu deitei na porrada foi sangue e suor, não foi o divino. Sem massa pra trairagem eu fui além do som, vigiando minha humildade, mas querendo ser bom. Status hoje já mascaram fatos, vou no caminho mais fácil quando eu vou na contramão. Vacilão, não pangua, enquanto é tempo de mudar seu GPS e repensar cada momento. Toma atento e as rédeas da própria vida. Um novo tempo se inicia. Pedra junto, sigo em frente, sempre mantendo minha mente consciente, compreende, nada vai parar a gente. Pedra junto, sigo em frente, sempre mantendo minha mente consciente, compreende, nada vai parar a gente.